Bom, vocês vieram no melhor lugar que se poderia vir nesta noite. Não é, irmãos? Eu vi que tem uma senhora que está pela primeira vez e mais alguém ali, né? Vocês vieram no meio desse dilúvio, acho que vocês pegaram a arca de Noé para poder chegar aqui. Bem-vindos, tá? São pessoas corajosas. Mas ontem à noite, foi ontem, eu estava escutando no rádio dentro do carro. E tinha um jogo de futebol aqui em Porto Alegre. Não era a hora do jogo, era antes ainda, tinha ali o pessoal fazendo comentários. E um pai levou uma bebezinha de 7 meses. Alguém ouviu isso? Só eu estava escutando rádio aquela hora. Eu escuto mais rádio do que televisão, né? Quem aqui ainda escuta a Voz do Brasil? Não, tem que ser maluco, né? Pois de vez em quando eu escuto. Porque estou dentro do carro e estou ali escutando. Mas um pai, o que eu quero dizer é que um pai com uma criancinha, e ontem era uma noite um pouco fresquinha, não era uma noite quente, levou a bebezinha de 7 meses, sua filha, para o futebol e ainda disse assim, para o repórter que entrevistou, mas e esse bebezinho aí? Não, é colorada. E pode passar um pouco de frio por causa do nosso time. Pena que o repórter, acho que quis fazer o meio de campo, né? Não quis ser indelicado. Mas ontem não era noite para uma criança estar num local e nem era temperatura para uma criança estar lá. Mas tira isso de lado. O que que esse pai estava transmitindo? Eu até exponho a minha filha a um risco. Exponho ela uma noite relativamente meio fria, porque vale a pena pelo nosso time, dizia ele. Olha o que as pessoas fazem por uma paixão. E as pessoas têm as suas paixões, cada uma pode ter as suas, em termos de lazer, coisa assim. Mas nós fizemos pelo Evangelho, é ou não, irmãos? Por aquilo que nós temos conhecido de Deus. Nossa, você faz ou não faz? A prova é hoje à noite estar aqui. Vem cá, gente, choveu, eu sei. Mas não foi nenhum sacrifício, foi um sacrifício tremendo. Alguém veio com água pelo peito e chegou aqui? Não. Valeu a pena? Você já valeu ter vindo, um pouquinho você já está recebendo e vai receber mais da presença de Deus. Você vai no final dizer, valeu a pena. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus. Lá no Lucas, capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. E por hoje à noite ser uma noite de Santa Ceia, eu sempre procuro trazer uma palavra que nos ajude a participar da melhor forma da ceia depois. Veja aí comigo, dois homens que foram orar. Veja aí. Olha ali, versículo 9. Versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, que era um homem de não boa fama, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício, ou tem misericórdia de mim, eu que sou o pecador. Digo-vos, Jesus falando, que este, o homem que se arrependeu, desceu justificado ou perdoado para sua casa, e não aquele primeiro. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. escute o que eu estou te dizendo, ninguém vai quebrar esta regra espiritual, que quem se exalta ou se exibe a si próprio, este alguém, mais cedo ou mais tarde, cai. Concorda comigo? Olha, depende para você mesmo, se algum momento passou de querer se exaltar, vaidades próprias, de repente caímos. Tem um exemplo, eu acho assim, um super exemplo, que há muitos anos atrás, eu acho que, se eu não me engano, 22 anos atrás, quando o Collor era o presidente, vocês lembram? Muitos de vocês lembram, são da minha idade aí, né? Os mais jovens não lembram disso. Mas quando o presidente Collor, então toda semana ele botava uma camiseta diferente, domingo ele saía caminhar e correr. Quem lembra disso? Lembra, né? E aí ele fazia esportes radicais, ele foi um gurizão criado lá em Brasília, filho de gente poderosa em termos de grana e política. E ele começou a gente percebia nas suas entrevistas, nos seus esportes, no seu jeito de governar, a gente percebia que parece que estava inflando. Um dia, foi descoberto muitos problemas e caiu. Claro que eu pego um caso extremo, um caso que todos nós, acima de 40 anos, vimos com os nossos olhos. Mas também tem situações de gente que não é famosa, gente simples e que também sofre, vamos dizer, com o maldito orgulho. E nós não estamos isentos, hein? Você não está isento disso. O orgulho geralmente pega mais, se fosse uma doença, ele pega mais em gente bem-sucedida. Esse tipo de orgulho. O cara que está mal na vida, quebrou tudo, já não se orgulhar do quê? Da sua miséria? Ninguém se orgulha da sua miséria. Mas vejam aqui, dois homens foram orar. Vejam o que diz no verso 10. O 11. Aquele homem que era o super religioso. Um homem que conhecia, podemos dizer, se fosse hoje, a Bíblia, de trás para frente, de frente para trás, de capa a capa. Um homem, se fosse hoje, estava todos os cultos, dava dízimo, jejuava duas vezes por semana. Sabe quantas vezes os judeus tinham que jejuar? Obrigatoriamente tinha um jejum anual. Esse homem fazia dois por semana. Dois por semana dá mais de 100 ao ano. São 50 poucas semanas, né? Esse homem, então, era, no mínimo, 100 vezes mais do que a Bíblia pedia. Ele fazia. Tudo bem. Ele dava o dízimo. Numa outra passagem bíblica, Jesus falou que as pessoas davam o dízimo. Esse tipo de gente que quase coa mosquito. E aí Jesus disse, vocês engolem um camelo, lembra? Perceba então, essas pessoas, elas ficam tipo somando pontos. Ah, hoje eu fiz uma coisa boa. Deus, olha aí, hoje mais uma coisa boa. Hoje ajudei um pobre, hoje ajudei a igreja, hoje ajudei esse, aquele outro. Deus, vai botando na minha conta aí. Esse homem, ele não estava fazendo coisa errada. Jejuar não é errado, nós jejuamos na igreja. Dar o dízimo não é errado, nós damos o dízimo na igreja. Mas onde consiste o erro dele? Dentro do coração. Por que que ele fazia tudo aquilo? Na cabeça dele. Ele fazia para tentar fazer de Deus um devedor. Deus, o Senhor me deve, porque afinal eu sou um homem muito bom. E aí, enquanto se pensa assim, não consegue se tocar em Deus ou chegar próximo a Deus. Não se consegue. Porque esse homem estava cheio de orgulho das suas obras, daquilo que ele fez. E volta a dizer, não fez coisas erradas não, fez certas. Mas com a intenção errada. Você já viu alguém fazer uma coisa certa com a intenção errada? Provavelmente já. Alguém que de repente vai te dizer, olha, eu vou te ajudar agora. Mas não te esquece, hein? O dia que eu precisar, não te esquece, não te esquece, não te esquece. Não é assim que a gente ajuda. Nós estamos ajudando, nós estamos dando, nós estamos abençoando. Não é obrigatoriamente esperando que aquela pessoa um dia vai me soar. Ah, se hoje eu te empresto um dinheiro, tu estás apertado? Olha, o dia que eu estiver apertado, tu tem obrigação. Tu é um devedor meu. Devedor de favor. Não funciona assim. A pessoa que anda com Deus não funciona assim. Veja, esse homem está orando e ele começa a se comparar. Esse homem que se julgava super crente, vamos falar assim para a gente entender melhor. E ele começou a dizer para Deus: olha Deus, eu não sou como o resto dos homens. Eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. Eu não sou como este publicano. Esse publicano cobrava impostos e era um homem que trabalhava muito com coisas fraudulentas. Cobrava mais, extorquia dinheiro de comerciante e assim ele ia. A população não gostava desse tipo de pessoa. Seria hoje o nosso moderno falcatrua? O que, que mais que a gente chama esse pessoal que faz essas coisas? É, os que fazem lá essas coisas erradas, né? Picareta, e tem outras, os que subornam e são subornados. Bom, tudo isso aí. As pessoas, mas um dia esse homem foi na igreja. Um dia esse homem foi ao templo. Vocês lembram como é que ele chegou no templo? Ele não disse para ninguém, mas é óbvio. Olha a expressão que ele chega lá. Ele, no verso 13, diz que ele chega e nem ficou de pé. Talvez ele disse para si mesmo: Deus, entrei na tua casa, o Senhor é um Deus tão santo. Eu tão imundo dentro de mim, nas minhas obras, Deus. Eu vou ficar de pé, eu não mereço, na minha cabeça, nem sentar. Diz aqui que este homem, ele batia no peito, esse era um sinal da época de quem estava lamentando por si próprio. Às vezes tem esses funerais, quando lá matam um monte de gente, naquela explosão de bomba, né? Você já viu o pessoal batendo nos peitos, arrancando cabelo, jogando terra para cima? É a maneira de expressar dor e luto. Pois esse homem estava assim: Deus, tem misericórdia de mim, Deus, que miserável eu sou. É tentando quase que se machucar, eu sou um miserável, Deus. Pois esse homem estava ali. E a oração dele foi bem pequenininha. Muito menor que a do outro, né? Deus, sê propício, sê favorável a mim. Na tua Bíblia aí faltou uma palavrinha. Pode olhar na tua Bíblia aí. Claro que você não vai enxergar a palavra que faltou. Ó Deus, sê propício a mim. E aí na tua Bíblia tem pecador, né? Faltou um o. O pecador. Porque lá na frente estava orando o justo. Aquele que se achava justo, não era? Hoje à tarde eu fui olhar na língua original que foi escrito no Novo Testamento. E realmente a nossa língua portuguesa deixou, não sei porquê, o tradutor, deixou esse artigo fora. O que, que esse homem estava dizendo? Se o outro é justo, lá na frente, se vangloriando das suas muitas boas atitudes, mas um coração péssimo. Ele está lá no fundo e ele diz: Deus, eu sou, entre eu e ele lá na frente, eu sou o pecador. Entre aquele homem lá na frente e eu sou o miserável. Deus, eu tenho vergonha de olhar para ti, Deus. É isso que está acontecendo nesse momento. Todos nós corremos o risco de sofrer do mal do fariseu. Todos nós, não tem ninguém aqui isento. Porque às vezes a gente, especialmente num momento de crise: ó Deus, olha o que eu faço pela tua obra. Olha que eu ajudo pessoas, olha isso, olha aquilo, olha aquilo. Ou alguém que você começa a se comparar, digamos, chega uma pessoa toda errada na vida, chega aqui na igreja. E você está doente, e ela está doente, e naquele dia Deus decidiu curar aquela pessoa que veio toda errada, e Deus ministra a graça, o poder dele em cima daquela pessoa. Deus, como é que eu vou me embora ainda com a minha doença, a pessoa lá digamos, é de má fama e tudo mais, e o Senhor curou ela. Sabe que a gente às vezes começa a pensar que tem direitos e Deus tem deveres conosco. Isso é um pensamento perigoso. Eu sei, todos podemos incorrer nessa tentação, mas a gente às vezes começa a pensar que tem direitos ou tem bônus acumulados junto a Deus. A gente às vezes se compara com os outros, não se compara? Eu sei que a gente faz, mas não devia fazer, porque aqui está esse homem fazendo essa comparação. O homem mau aqui, no sentido de coração ruim. Olha, Deus, eu não sou como aquele lá. Aliás, ele olhava, eu não sou como aquele daqui para lá que ele está falando. Eu não sou adulto, talvez o outro até fosse. Eu não sou ladrão, o outro era ladrão, isso era garantido, o publicano era ladrão. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, e começou a fazer uma lista. Tem só um jeito de convencer Deus, deixa eu te dizer. Não é com as tuas bondades, nem eu com as minhas. Sabe quando é que nós tocamos o coração de Deus? Quando nós temos vergonha dos nossos fracassos. Quando nós nos quebrantamos, Deus, eu me sinto miserável. Deus, a minha comparação não é com as pessoas. Eu tenho que olhar, é eu em relação a Deus, o Senhor Deus Santo, perfeito, justo. E eu sou o que sou. Vocês estão compreendendo, irmãos, o que, que é, como funciona um cristão? Como funciona o coração e a cabeça de um cristão? Nós não temos que se comparar aos demais, mas sim nos comparar a Deus. E quando nos comparamos nós em relação a Deus, só resta cair de joelhos e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não tenho nem cara de olhar para ti, Deus. Tu concorda comigo ou não? Acho que não tem como discordar, né? Porque é, não, é a palavra de Deus. Eu disse uma frase outro dia aí, que o Fábio recuperou ela hoje, né? Quanto mais eu reconheço a minha miséria, mais eu entendo o amor de Deus. Pensa um pouquinho no que eu estou dizendo. Vamos lá. Quanto mais eu reconheço a minha miséria, mais eu entendo o amor de Deus. Tudo bem? Quem é que vai botar isso aí no Facebook? Tem alguns aí que frequentam o Facebook? Bota lá. Tu tem, Bruno? Bota lá, escreve, tá? Ou outro. Clyde tem, né, Clyde? Quanto mais eu reconheço a minha miséria, vamos dizer, a minha fraqueza, os meus fracassos, e a gente tem fracassos que ninguém sabe. Vocês sabiam? Nós temos fracassos mentais, mas Deus sabe, nós temos fracassos em sentimentos, sei lá, como ciúme, que a gente não expressa para ninguém, mas eles estão lá, e nós estamos lutando, e às vezes eles nos vencem. De repente você tem um ódio, uma amargura. Isso tudo que eu estou chamando são fracassos nossos. Mas Deus, e quando eu reconheço Deus, quando eu olho para mim, olha, a comparação não é em relação aos outros, é em relação a Deus, volto a dizer. Aí a gente diz, por favor, Senhor. Não tem como ser fariseu. Por isso que o fariseu foi para casa, se gabando, se elogiando a si próprio. Mas não foi para casa perdoado, ele foi sem perdão. Porque Deus nunca é devedor nosso. Nós somos devedor a Ele. Não é, irmãos? Pode ver na Bíblia as pessoas que se converteram para Jesus. Veja. Comerciantes. Tu tem o apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja, até uma época. Tu tem uma Maria Madalena, uma mulher de má fama. Tu tem um Zaqueu, o chefe dos publicanos, o chefe dos falcatrua. Se converteu e as pessoas dizem, não, mas esse homem não pode se converter. A graça de Deus não pode alcançar esse homem. Mas como que não? É nós que vamos dizer quem Deus pode e não pode amar. Parece que a gente às vezes quer fazer uma seleção. Eu já disse aqui na frente, ainda bem que eu não sou Deus. E você também, né? Nós íamos errar tanto. Nós íamos errar. Alguns nós já tínhamos executado, pode falar a verdade. Já tinha, né? E outros, de repente, que a gente devia executar, porque, não, mas esse aqui é meu amigo, papapá, a gente deixa passar. Ainda bem que Deus é Deus. E toda vez que o ser humano quer tomar o lugar de Deus, estraga tudo. Foi desde o primeiro casal e continua sendo hoje. Está aqui este homem, irmãos. Ele vai para casa. Ele vai para casa. Um vai para casa achando que estava perto de Deus e estava muito longe de Deus. O outro vai para casa. Chegou longe de Deus. Quando ele chegou, na igreja ele chegou longe. Mas quando ele saiu perto. Ele chegou por baixo, quebrado. Mas quando ele saiu por cima. Porque saiu sentindo de verdade que Deus o perdoara. Você viu que aquela oração do homem que era o super religioso, ele só ficou falando das coisas positivas, né? Cá entre nós, em nós tudo é positivo. Não, né? Ainda que as pessoas não enxerguem, mas Deus enxerga tudo até dentro. Esse homem que fez essa oração, o fariseu, ele não pediu nada. E ele não agradeceu nada. Ele só fez a lista das suas bondades. Claro que uma pessoa cristã, ela é boa, ela tem que fazer coisa boa, mas com o coração certo. Não é para cobrar de Deus depois. Eu, pessoalmente, não gosto. Quando uma pessoa faz uma coisa para mim e um dia vai, mas eu... E fica aí enumerando tudo aquilo. Você também não gosta disso, é ou não é? Se ela fez, se ela deu, está dado. Ou alguém faz uma obra em favor daqui da igreja, por exemplo, e aí diz, mas pastor, eu fiz isso, eu fiz... Irmãos, quando nós fizemos, está feito. Isso foi para o Senhor. E às vezes as pessoas, até alguns ficam magoados, mas eu não fui reconhecido. Os irmãos, então tu fez para ti. Se alguém ficar magoado, porque não foi reconhecido, e eu sou um que vocês sabem, eu estimulo nós irmãos aqui a agradecer, a elogiar, a valorizar o que todos fazem, eu estimulo isso. Mas às vezes pode ser que alguém passou em branco num fato. Se alguém te cobrar, mas tu nem me agradeceu, então ela não fez para ti. É ou não é? Ela fez para ela. Esse fariseu estava fazendo tudo aquilo para quem? Para ele. Para ele. É muito lindo quando a gente pode colocar o nosso coração diante de Deus. Inclusive, não só agora os nossos fracassos, nossos erros, mas também as nossas fraquezas. Quanta coisa você não consegue resolver. Bom, inumeráveis, não é? Essa semana, para mim, foi uma semana... Até hoje, acho que até hoje de manhã foi muito boa. Mas olha, bênção, milagre, coisas lindas. Mas aí também vem bombas, estoura uma aqui, estoura outra lá. E é assim a vida, meus irmãos. Então ontem eu queria vir no culto para dar glória para Deus pelas coisas lindas que estavam acontecendo. Mas hoje eu já vim no culto para as duas coisas. Até ontem eu vinha só por um motivo. Agora hoje eu tenho que vir pelos dois. Mas mesmo na dor, mesmo numa luta, irmãos, podemos dar a glória para Deus. Porque também aqui nós vamos superar. Nós vamos vencer. Você deve ter coisas que você... Não é chegar lá e fazer uma conta matemática e agora está resolvido. Não é assim a vida. A vida é formada, nós que andamos com Deus, muitas bênçãos e muitas lutas, e assim mesmo. Mas não é que agora na bênção nós vamos esquecer Deus e na luta vamos chutar tudo fora. Não. Acho que nós temos que fazer essa oração do publicano. Quando você peca, nós temos que dizer, Deus, misericórdia, Deus, que loucura eu fiz. Mas também quando vem lutas que estão acima da tua capacidade, você também diz, Deus, tem misericórdia de mim. A mesma oração vale para mais de uma coisa. Vale para mais de uma coisa. Bom, você veio aqui e eu não sei tudo o que se passa no teu coração. Mas uma coisa, aqueles que têm um coração quebrantado, humilde, esses alcançam o Senhor. Não interessa o que você fez, o que aconteceu, se o seu coração verdadeiramente está voltado para Deus. Como esse homem, que nós não sabemos o histórico dele, mas ele entrou lá no templo um dia, e ele chegou amassado por dentro. Talvez perdeu tudo que tinha. As máscaras que ele parecia um homem lá, quem sabe um homem bom, ou um homem que tinha dinheiro e tudo mais, e de repente não tem mais nada. Há uns anos atrás, eu estava passando junto com a igreja uma luta grande, e eu mandei um e-mail para um amigo nosso, muitos de vocês conhecem o pastor Paul Anderson, lá dos Estados Unidos. E ele me deu o retorno, eu contei, tava algumas coisas acontecendo em termos de dificuldades. E ele me disse assim: Paulo, a tua posição, que está no meio da luta, é a melhor posição. Ou alguém às vezes está lá embaixo, esse é o melhor lugar. Porque quando a gente está lá embaixo, é o lugar que Deus nos pega e nos levanta. Quando de repente, eu lembro da história de José, lá no Antigo Testamento, os irmãos venderam ele, depois jogaram, antes jogaram numa cova. José estava na cova, lá embaixo. Mas Deus tinha um plano para dali a 10, 15 anos com José, e Deus o levantou. Quando a gente às vezes vamos dizer, você pode ter assim, mas pastor, eu perdi, eu fui humilhado, eu sei lá, tem coisas horríveis acontecendo, e eu não causei tudo aquilo. Você está num bom lugar para Deus te levantar. E você pode, mas pastor, tá, eu estou lá embaixo, mas eu sou o causador dos meus problemas. Muito bem. Você está lá embaixo, mas o teu coração está quebrado. Então é um ótimo coração para Deus restaurar. Porque às vezes tem gente quebrada, quebrada por dentro, também eu falo, mas não desce do salto. Entende o que eu estou dizendo? Mantenha a pose e faz de conta, não. Esse tempo eu conversei com uma pessoa que já foi muito rica e agora está num aperto financeiro tremendo. E eu estou levando o evangelho para essa pessoa. E ele me disse assim: pastor, eu não posso descer do salto, eu tenho que manter a pose que eu continuo o ricaço que eu fui. Meus irmãos, enquanto não desce do salto. Entende a linguagem? É orgulho, né? As mulheres podem usar salto, tá? Minha esposa usa, não tem problema. Não, vai que tem aqui gente visitante, mas pastor, aí é contra salto. Não, sou a favor. A mulher fica até mais elegante, não fica? Os homens não acham? Então, não é isso, mas é aquela questão do orgulho. Enquanto a gente quer manter a pose, você não alcança Deus. Porque para tocar em Deus, tem que ser humilde. Bem-aventurados, feliz, é uma felicidade do céu, não é uma felicidade terrena. Feliz os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Essa pessoa é feliz. É uma felicidade inexplicável. É algo dentro. Eu queria trazer essa palavra, já que é uma noite especial de ceia. Deixa eu só ler uma palavra a mais para vocês. Que eu tenho aqui, olha só, escute, só escute. Porque a tristeza, aquele homem que foi orar e estava quebrantado, estava triste com ele mesmo, né? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação e não traz pesar. O que Deus causar em ti não te traz dor. Agora, diz aqui, a tristeza que o mundo aí fora causar em ti, essa traz morte. Tem uma boa tristeza, é a tristeza com os nossos fracassos. Essa é uma boa tristeza, e tu está no caminho de ser curado pelo Senhor. E uma outra palavra que eu queria ler para vocês, escute só, em relação a esse fariseu agora. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Um chegou, se fosse na igreja, chegou se elogiando a si próprio. Isso aí, meus irmãos, sabe o que é? É culto a si mesmo. É egolatria. Isso é culto a si mesmo. Diz aqui, não é aprovado quem se louva a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor louva. Quem ganhou louvor no final daquele tempo de oração? Foi o que chegou dizendo, Deus, eu estou com vergonha de mim, Deus. Eu não tenho nem cara de olhar para o Senhor, Deus. Tem misericórdia de mim. Esse tocou Deus. Deus se deixa tocar. Como diz a Bíblia, Deus se deixa achar. Quanto mais eu reconheço a minha miséria, mais eu entendo o amor de Deus. E mais do que entender, mais toco no amor de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos tomar a ceia nesse espírito? Com esse entendimento? Eu queria que você orasse por um momento, assim como está, pode ficar sentado mesmo. Fale com Deus, você chegou aqui nessa noite. Os irmãos que vão buscar a ceia já podem ir. Fale com Deus, se você tem alguma coisa a consertar com o Senhor. Por essa palavra que eu te trouxe, eu estou dizendo como consertar. Que tipo de coração, sentimento você deve ter? Se você simplesmente precisa pedir misericórdia, que grande oração já é essa? Não são as muitas palavras que o Senhor está procurando, mas o Senhor está procurando um coração humilde. O Senhor não está procurando uma lista de acertos. Ele está olhando para o nosso coração. Se você se sente, sim, quebrado, você sente que em relação a Deus você é tão pecador, que bom sentimento é esse. Senhor Deus, nós chegamos na tua presença e te agradecemos como a tua palavra é esclarecedora. O Senhor nos mostra, ao contar a história desses dois homens, o Senhor nos mostra a maneira certa de nos apresentarmos diante da tua face. Não queremos nos comparar a outros, ainda que sejam mais ou sejam menos pecadores que nós. Não. O parâmetro, a medida não são os outros. O parâmetro é o Senhor. E daí, Senhor, só nos resta baixar a cabeça e pedir: tem misericórdia de mim, Senhor. Você está orando assim também? Eu quero te convidar a fazer isso. Perdoa nossos pecados, ó Deus. Na tua presença não é lugar de se exaltar. Quem poderia se exaltar? Quem teria justiça própria para se exaltar diante do Senhor? Ninguém. Diante do Senhor, nos sentimos como aquele publicano, um homem de má fama. Mas o dia que pisou na tua casa, ali começou um conserto de um coração humilhado e ao mesmo tempo humilde. Obrigado, Senhor. Assim também nos ajuda a ter o coração certo para chegar na tua presença todos os dias e agora aqui na ceia do Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos, Pai, e confiamos na justiça do teu Filho em nosso favor. No nome de Jesus, Pai. Amém.